Oh, Sarah,

os Ken, há pouco com Is It Any Water. Para terminarmos a série de 7 músicas desta hora, é oferta ao Ótimos. Oh, oh, oh. E logo a versão longa. The Cult. She Sells Sanctuary. Yeah. Rádio Comercial toca animar em Braga e Celurico de Basto 99.2. Não quer pagar menos pelo seu Iveco Daily? Claro. Então opte pelo nosso financiamento. É a solução para pagar menos pelo seu Daily. A Iveco vai surpreendê-lo. Pronto, compro. Campanha válida até 30 de junho para todos os modelos Daily. Limitado ao estoque existente. Para mais informações, consulte o seu concessionário Iveco Daily. Crédito Habitação BPI. As soluções mais completas. E um spread muito pequeno. É a companhia da Rádio Comercial, edição Triple Hour de terça-feira com António Sérgio, por aqui nas antenas para todo o país. Please welcome that combo. Para uma hora, escassos 8 minutos até lá, jovens talentos da muito jovem também União Europeia, essa que nos referimos. Caso para os portugueses, Dead Combo foi um tema do novo álbum segundo Quando a Alma Não É Pequena, ou Dead Combo Volume 2, After Peace, Swim Twice, e uma banda que já nos deixou, ou deixou o ativo, se bem que tenha ficado um rico acervo para recuperar, é o que vamos fazer. La rue Quétanou.

is a bittersweet symphony. Inesquecível arrepio deste Bittersweet Symphony ao vivo em acústico com o Rich Dashcroft. Era o tempo de lamber feridas, parece felizmente bem longe. Kiss to the World, o novo de Rich Dashcroft, e uma variante para os temas de sempre por aqui na noite, desta vez o Why do Lovers. Ourselves another God. Don't let them tell us there isn't one, isn't one. Stay sweet, honey. Life's so fast, you know it ain't funny. Get ourselves another God. Don't let them tell us there isn't one. Ah!

os títulos em oferta do Ótimos Aproveitámos desta vez para, em jeito de recuperação, como é costume, recuperar o álbum Penthouse, um histórico dos Luna e dois títulos, 23 Minutes in Brussels e Sideshow by the Seashore. Vem aí mais um Dia Internacional da Criança. E desta vez é como se fosse Natal. Há mais de 1000 brinquedos para oferecer numa emissão onde o seu filho ou filha são os convidados VIP. Dia 1 de junho, emissão em direto do Jardim Zoológico, à tarde, entre as 2 e as 5. Com Wanda Miranda. Com Wanda Miranda. Dia Mundial da Criança na Comercial com a Toys R Us. Em direto do Zoo de Lisboa. Dia 1 de junho, entre as 2 e as 5 da tarde. Rádio Comercial. Toca aí mais. Gosto de vir trabalhar alegre e gosto de dormir embora feliz. Rádio Comercial. Toca aí mais. Noite Dentro é a Rádio Comercial, a edição de terça-feira com António Sérgio nas horas, até às 3 há rubricas fixas a regressarem. Uma delas já daqui a pouco é a viagem downtown por volta da 1h40. Estamos ainda no domínio das músicas em oferta. O ótimo segue o Santos. No. This is the freedom I like, bass. Keep bouncing, keep bouncing. Oh no, Bruxelles. This is the freedom I like, This is a rhythm, this is a rhythm, this is a rhythm. vivo, neste caso Rhythm I Like, um dos clássicos da discografia e naturalmente também nos espetáculos ao vivo para os Asian Dub Foundation. Últimos títulos em oferta, ótimos, às 7 desta segunda das 3 horas de António Sérgio na Rádio Comercial. Duas recuperações para um álbum dos Smashing Pumpkins numa altura muito peculiar, que aliás viria a marcar o caminho para o final do projeto de Billy Corgan. O álbum chama-se Adore e as recuperações ficam por aqui com... Ava Adore e Crestfallen. Came on. Lost in motor crash, caught in a flash on you, but you knew all along. You left the light, I sing the songs to watch you. I saw you there. Yeah. noite dentro do Rádio Comercial. Terminou por aqui a série de 7 músicas em oferta. Ótimo, os Cego 600 e logo com dois temas para a recuperação de um não tão velho como isso, o álbum dos Smashing Pumpkins, A Door. Rádio Comercial toca animar em Bragança e Vimioso 93.9. Aos 20 planeia-se uma vida saudável. Aos 30 começam as dores de cabeça com a saúde dos filhos. Aos 40 desejam-se mais 40 com saúde. E enquanto o tempo passa, a vida continua a mudar. E o seu seguro de saúde também. Medical BPI é um seguro de saúde flexível, com 4 módulos de diferentes coberturas que se adaptam a todas as fases da sua vida. Escolha o que mais lhe convém e pague apenas a cobertura que pretende. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Let's go downtown. Bem mais tarde do que esperávamos, mas cumpre-se de qualquer modo. É a primeira viagem downtown de 4 esta semana. O horário habitual é 1h40, já é 1h47. Esta semana nas viagens downtown, na música de Astor Piazzolla, em Looking for Astor, Gideon Kramer e a música do célebre músico argentino. Kramer.

Trabalhar com alguns bancos é como desfolhar mal me queres. No Millennium BCP, queremos bem aos clientes frequentes. Damos-lhe dois cartões de crédito, dois de débito, transferências para familiares, assistência médica em casa e manutenção da conta. Por apenas 6 euros por mês. Poupe dinheiro à sua família e seja cliente frequente do Millennium BCP. Confie no banco que lhe quer bem. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Sujeito em custo de selo. Lá ganhar isto, Portugal. Se Portugal for campeão do mundo, o Feira Nova devolve-lhe o valor total dos plasmas, TVs, computadores, som e eletrodomésticos que comprar até 7 de junho. Se ganhar a meia-final, devolve-lhe metade e 25% se ganhar os quartos de final. Agora tem ainda mais motivos para torcer. Compre no Feira Nova Electric Co. e acredite, Portugal pode ganhar tudo e você também. Consulte o regulamento disponível nas lojas. Já sei o que vamos fazer no Dia da Criança. Pegamos na Leonor e fazemos a rota gastronómica do Douro Sul com passagem pelos principais monumentos. À tarde, vamos à exposição de carros antigos e acabamos com uma ida à ópera. O que é que achas? Acho que devíamos fazer um plano B. No Dia Mundial da Criança, os pais da Leonor vão oferecer-lhe um plano B Júnior. Entram com 10% do capital e o BES com o resto, para começar logo a render a 100%. E a Leonor ainda ganha um dos 60 mil prémios que o BES tem para oferecer. É por estas e por outras que toda a gente devia ter um plano B. Quem sabe, sabe. E os pais da Leonor é que sabem. O relógio marcou 2 horas, sintoniza a Rádio Comercial. Deixamos passar, entretanto, alguns, deixa ver, 1 minuto, não se importam. Pois não, tenham uma muito boa noite, sintonizam a Rádio Comercial, fazem muito bem. Som que nos faz entrar em cada uma das horas de António Sérgio, meia-noite, 3, terça a sábado, antenas da Rádio Comercial, cortesia de Fausto Ferrão, um guitarrista escondido. Cada hora com este Nas Horas de António Sérgio, na ausência de outro título para o pequeno tema de 1 minuto, a última hora inaugura-se também com Debaixo da Língua. Imaginem quem nos voltou a bater à porta à parte ou depois de uma dedicatória de 2 semanas ou talvez até 3 consecutivas, salvo erro, entre março e abril. Pois bem, o mesmo, o repetente Andre Rollins, desta vez certos do álbum Big Ugly Mouth. I feel like Werner Earhart. He's an S guy, forget it. I'm not going to use the microphone because it listen how it sounds. Like a slideshow. The Alaskan butterfly. Actually, it sounds pretty twisted, doesn't it? Forget it. My name is Henry. This is my third time on this campus. And this is the biggest crowd we had yet. Thanks for coming. Always surprises me when anyone even shows up at all for these things. It's kind of nerve-wracking to walk into some town and see your name on a flyer. Because first I have to go, oh my God, what have I gotten myself into? And then, oh my God, who the fuck do I think I am? And then you walk in, like, I did shows, like, in North Carolina, South Carolina, where, like, you know, 8 paid. and you're like in a lion's hall of fluorescent lights with like 8 people in folding chairs and this promoter like having a nervous breakdown. That's really embarrassing. It's a real come down. You just feel like giving them their money back and say, well, I'm going to go to a hotel and shoot myself. You guys go home and have a nice night. But I have a very special reason why I'm here on this night. I was planning on coming to Madison on this week, but I'm luckily got this date on this day and all that shit on account of it. Today's my birthday. I'm 26 years old. And come on, everyone has them. don't you wish you could be insecure enough to have to be in front of a bunch of people on your birthday? You can do it alone in your room. I can't. But my father, a racist, sexist, child-beating bastard, maybe even only child, he went to this school, he came from this town, and he taught here. And he even has a book out, a textbook, a real sizzler, called Water Utility Rates. If you're in jail or something, you've got a life sentence or some shit, pick it up. If you're self-destructive and want to be bored to death, you know, read the first 20 pages. I lasted about 7, you know. My dad has a book, you know. I even looked up in the Library of Congress when I was little. I was so proud my dad had a book. But, so I figured it'd be a really cool idea to be on my birthday in his old stomping ground. I don't know, it's kind of like bringing it on home. I should tell you really quickly, every year if I get to do this on my birthday, I always like to tell what happened on the birthday last year. And it's a good story, too. This happened one of those great nights. I was in a band, Black Flag, and we were on tour, and we played Little Rock, Arkansas for the first time ever. And Little Rock, there's very little rock in Arkansas. And we were all like, you know, talking shit. We're coming in there and this club owner doesn't know what to do. We got this big cock out PA and we're just acting like, we got our attitude like we're gonna blow these rednecks off the face of the earth. It's good people, real swell people. So we're playing away there and it's my birthday and Henry Rollins, quarter century man. I thought I was all bad and shit. So anyway, after my birthday, a big fat lady gave me a rose, and that was very nice. Someone stole 2 shirts my mom gave me and replaced it with this sweaty punker t-shirt. I was trying to figure out what was going through the guy's mind. Well, there's 2 nice shirts that don't belong to me. Oh, they belong to Henry. They're on top of his book bag. I'll take them and replace them with this shitty social distortion shirt with little sleeves and no neck torn in half with cigarette holes in it. That'll be okay. That was what was going through the guy's head. So I finished the show. Good show. Finished the show to go back and my t-shirts that old mom's gave me was gone. And I go, okay, goddamn motherfucking bastards. And I tried to figure out the dude's brain. I told Joe what I just told y'all. And then the fat lady's been waiting for me. And she says, well, you know, it's your birthday and how do you do? And I'm like, yeah, okay, lady, go away. And she says, well, look, that man over there, and she points to this like big black guy who's been like washing dishes and working the floor all night. Well, he's been after me all night long. I think he's trying to go out on a date with me because he keeps coming up and saying, who do you go with? And I told him I went with you. Keep this frequency clear! Não quer pagar menos pelo seu Iveco Daily? Claro. Então opte pelo nosso financiamento. É a solução para pagar menos pelo seu Daily. A Iveco vai surpreendê-lo. Pronto, compro. Campanha válida até 30 de junho para todos os modelos Daily. Limitado ao stock existente. Para mais informações, consulte o seu concessionário Iveco Daily. Bem, este estádio é um espetáculo. Senta-te rápido antes que enche. Reservei 2 lugares na bancada central. Epá, mas isto é mesmo grande. Vê-se mesmo bem. É um LCD. Ah, não vão mexer. É um Samsung 32 polegadas. No Millennium BCP não pago juros e só pago 117€ por mês durante 1 ano. Joga em casa com o Millennium BCP. Veja Portugal em grande. Millennium BCP. A vida inspira-nos. TN 0% TSG 4,04%. Financiamento a 12 meses. Encargos iniciais não financiados. Rádio Comercial. Bora! Rádio Nossa Língua inaugurou com Andrew Rollins a terceira hora, é a última das três de terça-feira com António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial. Há mais uma rubrica fixa a cumprir, mas isso acontece mais logo, cerca das 2h40. E apesar de a semana se dividir entre o mês de maio e o mês de junho, esta semana a aposta mantém-se no tratamento da colher de blues. E entretanto, Orson. Somebody tell you what I couldn't tell you. I hope they did. I hope they did. It feels electric. You shot me a sweet look, gave me a yearbook, told me to sign. It was a signal, but I couldn't find the words. I just couldn't find the nerve. As usual, oh, here's my bright idea. Título tema logo a abrir para o álbum dos Orson, Bright Idea. Esta era a outra insistência por aqui nas noites de António Sérgio na Comercial para os Orson, No Tomorrow.

és aquele som que se prende à parte de trás da tua mente. Outra vez aquele sentimento diferente. O som do gelo que derrete. Aquele ruído que se mete na parte de trás da tua mente e lá fica. E nada te deixa fazer. Fecha os olhos. Abre a boca. Deixa-o sair. Outra vez aquele som que se prende à parte de trás da tua mente. Outra vez aquele sentimento diferente. Do gelo que derrete. Outra vez aquela vontade de ficar. Outra vez sem vontade de chorar. O som do gelo que derrete. Aquele ruído que se mete na parte de trás da tua mente. E lá fica. E nada te deixa fazer. Fecha os olhos. Abre a boca. Deixa-o sair. Foi a reprodução de uma das performances do projeto Erro, aqui em plena cabine da Rádio Comercial, a quando do convite para uma noite na Fala da Tribo. A Fala da Tribo com Ana Cristina Ferrão volta na sexta-feira próxima e o convite desta vez vai direitinho aos UDN Blues. Crédito Habitação BPI. As soluções mais completas. E um spread muito pequeno. Alô? Ouça com muita atenção. O gatinho da Dona Alzira, o Tarek, está nas nossas mãos. Ou paga 125€ até amanhã, ou o gatinho lerpa, ouviu? Oh, João, és tu, não és meu Mariola. Para que é que tu queres 125€, meu maroto? Começa a juntar uns trocos. O novo Ford Fiesta só custa 125€ ao mês, chave na mão, e vem super equipado de série até com o iPod Nano. Veja o teu concessionário Ford. Ford Options a 2 anos com entrada de 3.495€ e valor futuro mínimo garantido de 9.179€. TEAG 8,365%. Sintonizar Rádio Comercial. Rádio Comercial. Lembrávamos há pouco o som do som. Aliás, o som do som do gelo que derrete com o projeto Erro na Fala da Tribo de Ana Cristina Ferrão. Faltava-nos apenas relembrar também uma das escolhas musicais dessa noite e do protagonista João Palma do projeto Erro. Temos recuperado outras, faltava esta dos Plasmatics, era? Exatamente. Sometimes I feel it. Sometimes I. When you're. Sometimes I feel it when you're down on your knees. Porque são também estas as outras memórias que ficam das falas da tribo. Aliás, não há viagem nenhuma. Há atrasamento com a colher de blues cerca das 2h40. É a última hora de António Sérgio nas antenas da Comercial no que diz respeito a esta edição de terça-feira. E é tempo de abrir a agenda, a nossa ANN, agenda dos números novos, e dar algum tempo, dois temas, a Jolie Holland. I'm talking to the weeds. Look what you've done to me. I'm still dressed up from the night before, soaking hose in an operation coat. And I Dos nomes novos, Jolie Holland, o álbum Springtime Can Kill You, dois títulos, Crush in the Ghetto, que foi o primeiro a ouvir, depois deixámos fugir um pouquinho do segundo, que para nós não vale a pena, e agora sim o título do tema Springtime Can Kill You, Jolie Holland. Too slow, you don't have the time for long flirtation. You don't have the time for the least hesitation. Don't you see it's better this way? Don't you see it's better this way? You can't be too shy. You know the reason why. If you don't go get what you need, something's gonna break on the inside. Sinto-me alegre e bem disposto.

comercial, ponto final da tribo hora de terça-feira. António Sérgio nas antenas para todo o país. Cruel, o espelho. E não desistam, porque há ainda uma outra entrega muito especial, essa para o tema Rise, numa versão ao vivo, at the Ritz, 1989. É um momento inesquecível. Depois, sim, a colher de blues. Conte sempre connosco para a surpresa. Public Image LTD Pill. da final da Triple Hora de terça-feira, António Sérgio, nas horas da comercial Cruel e Rise ao vivo at the Ritz, New York, 1999. Disparado. 89. Pill. Aos 20 planeia-se uma vida saudável. Aos 30 começam as dores de cabeça com a saúde dos filhos. Aos 40 desejam-se mais 40 com saúde. E enquanto o tempo passa, a vida continua a mudar. E o seu seguro de saúde também. Medical BPI é um seguro de saúde flexível, com 4 módulos de diferentes coberturas que se adaptam a todas as fases da sua vida. Escolha o que mais lhe convém e pague apenas a cobertura que pretende. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI. A Rádio Comercial apresenta Delfins ao vivo. Digressão Nacional de Corpo e Alma. Concertos com os grandes êxitos e também as novas canções dos Delfins. Ao vivo, ao vivo. Dia 31 de maio, no Teatro Gil Vicente, em Coimbra. Ganhe convites em radiocomercial.clix.pt. Delfins de Corpo e Alma, pelo país fora. Com a garantia Rádio Comercial. Comercial. Que é que tudo acabou? Rádio Comercial. Nesta altura estamos a escassos 9 minutos das 13, é o término da nossa emissão de terça-feira, António Sérgio, nas antenas da Rádio Comercial. Bem tarde para o tratamento que consiste na colher de blues, que se cruza entre o final de maio e o princípio de junho. E a dedicatória volta a ser para o grande B.B. King, neste caso, a recuperação dos certos do álbum Live at Saint, aliás, Saint Quentin. B.B. King and his band come all the way out here to entertain you guys here at Saint Quentin. Thank you. Thank you very much. I bid you welcome and good afternoon. And now, I'd like to present to you Mr. B.B. King. Good time roll! So let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together, let the good times roll. Don't sit there mumbling, talking trash. If you wanna have a ball, you gotta spend some cash. So let the good times roll. Let the good times roll. Journey's closed and let the good time roll. Let the good time roll. I don't care if you're young or old. Get out and get together and let the good time roll. Hey, everybody, tell everybody that B.B. King's in town. Got a dollar and a quarter, just ran the clown. But don't let nobody play me cheap. I got 50 cents more than I'm gonna keep. So let the good time roll. Let the good time roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good time roll. Let me hear you say it now. Let the good time roll. Let the good time roll. Let the good time roll. Let the good time roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good time roll. Let's do it one more time. Connosco, segunda semana no tratamento da Colher de Blues, ponto final da tripla hora de António Sérgio na Rádio Comercial. Esta semana, certos do álbum Live at Saint Quentin. Trabalhar com alguns bancos é como desfolhar longcares. No Millennium BCP, queremos bem aos clientes frequentes. Damos-lhe dois cartões de crédito, dois de débito, transferências para familiares, assistência médica em casa e manutenção da conta. Por apenas 6 euros por mês. Poupe dinheiro à sua família e seja cliente frequente do Millennium BCP. Confie no banco que lhe quer bem. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Do jeito em gosto seu. LCD, LCD, LCD, LCD, LCD, maravilhoso, LCD, maravilhoso, LCD. Vamos lá ganhar isto, Portugal.